Panorama Agrícola para 7 de dezembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre. Alô você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de terça-feira, 7 de dezembro, noite de lua nova. Na mesa de som comigo está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você, nosso ouvinte. Boa cabeça e bom coração, que bela combinação. No programa de hoje você confere um molho para saladas. Noticiário: Guaramirim tem feira de delícias da agricultura familiar. Aqua Negócios, produção de rã começa a ganhar impulso na grande Florianópolis. E na entrevista, pesquisador da Ipagre recebe medalha de mérito. Este é o Panorama Agrícola, você pode participar do programa ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se é possível aproveitar, por que jogar fora? Misturando suco de meio limão ao restinho de maionese no fundo do vidro, você obtém um delicioso molho para saladas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Guaramirim é sede da primeira Feira das Delícias da Agricultura Familiar, que acontece de 9 a 11 de dezembro, esta semana. A feira é uma amostra dos produtos da pequena e média agricultura familiar no Vale do Itapocu e no litoral norte catarinense. A ideia da Feira de Delícias é estimular produção, qualidade e incremento de receitas. Receitas caseiras, além de divulgação, comercialização, rentabilidade para produtores da agroindústria familiar de origem animal e vegetal, artesanato, flores e produtos orgânicos. Na feira, o visitante pode se deliciar com os produtos provenientes das agroindústrias da região, bem como conhecer e adquirir artesanatos locais. São 50 estandes envolvendo 16 municípios do litoral norte de Santa Catarina. Feira das Delícias da Agricultura Familiar, dias 9, 10 e 11 em Guaramirim. Agricultoras de 13 de maio no sul do estado capricharam no primeiro café colonial à base de mandioca e derivados, realizado recentemente em 13 de maio. Foi preciso que muitos esquecessem a dieta e se concentrassem nas delícias dos pratos à base de mandioca. O Café Colonial é consequência de um trabalho de resgate e valorização da gastronomia com mandioca e derivados, que foi iniciado pela Ipagre em 2007 com o apoio do projeto Microbacias. Foi realizado no restaurante do Nono, em 13 de maio, na comunidade de São Roque, e o evento reuniu mais de 100 pessoas. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. A entrevista de hoje é com o gerente regional da Ipagre em Florianópolis, José Orlando Borguesan. O assunto envolve o mercado da aquicultura. A produção de rã aqui em Antônio Carlos, município da Grande Florianópolis, o potencial é realmente grande, Borguesan? Isso, é uma atividade nova, inovadora, e que o objetivo é vir complementar a renda de inicialmente um grupo de 40 famílias, e a gente está começando com o processo de capacitação das famílias que estão aderindo a essa nova atividade e também um processo de formação dos técnicos, e com a parceria com a Universidade Federal de Viçosa, né, a através do instrutor, professor Oswaldo, e também utilizando as instalações da indústria Ramac já em operação aqui no município de Antônio Carlos. Porque a ideia, a longo prazo, pelo menos, é que essa cadeia produtiva aí da rã possa ser tão eficaz como é a da suinocultura, da avicultura, é isso? Isso. O desenvolvimento da ranicultura, ela vai, assim, ter uma certa semelhança com a avicultura. Essas 40 famílias iniciais, elas assinam um contrato de integração, né, para receber os girinos e fazer a terminação. Então, essa parte do processo todo é fomentado pela indústria e a família entra com a parte de técnica, de condução e terminação final. Perfeito. Nós agradecemos então ao gerente regional da IPAGRE em Florianópolis, gestor desse projeto de ranicultura, José Orlando Borghezan, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, Borghezan, pelas informações. Ok, obrigado, estou à disposição. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Entrevista com o engenheiro agrônomo da IPAGRE, José Luiz Petri, que acaba de receber uma medalha de mérito funcional do governo do estado. José Luiz Petri, qual a importância dessa medalha na sua vida profissional, para a pesquisa agropecuária catarinense e também para a IPAGRE? Bem, eu acredito que para mim tem uma importância muito significativa, vem coroar realmente esse trabalho que nós procuramos desenvolver, né, junto à área de pesquisa, né, principalmente com a fruticultura de clima temperado, em especial a maçã, e que isso parece que tem dado também resultados ao produtor. E eu acho que para a IPAGRE também é extremamente importante essa homenagem, né? Porque isso distingue também o trabalho que vem desenvolvendo a IPAGRE. E eu acredito também que dentro dos quadros da IPAGRE eu tive o privilégio de ser distinguido, mas que nós teríamos muitas pessoas, né, capacitadas também a receber esse mérito. O senhor poderia fazer um breve resumo das suas pesquisas na área da maçã? Nós iniciamos os trabalhos com maçã já na década de 70, início de 71, né? E desenvolvemos a adaptação daí às condições de clima de Santa Catarina e até do sul do Brasil, com a introdução da técnica de quebra de dormência. Depois desenvolvemos uma série de trabalhos também com a parte de polinização, a parte de manejo de plantas, aonde foi mudado o sistema de plantio da cultura da macieira, em que nós tínhamos 600 plantas por hectare, hoje se usa de 2.000 até 3.000 plantas por hectare. Nós tivemos uma produtividade que saímos de 12 toneladas por hectare e que hoje já estamos atingindo a 50, 60 toneladas por hectare. E isso tem tornado daí a cultura da macieira competitiva. E a ponto que o Brasil era quase que 100% importador de maçã e que hoje ele já é exportador. Hoje ele já exporta mais do que importa. É claro que teve também o esforço dos produtores de Santa Catarina e do sul do Brasil, né, também, que procuraram se profissionalizar nessa cultura. José Luiz Petri, pesquisador da IPAGRE da Estação Experimental de Caçador. O senhor está na ativa ainda. Quais são as novidades em termos de pesquisa? O que o produtor pode esperar em termos de trabalho e de pesquisa da Estação Experimental da IPAGRE em Caçador? Agora nós estamos com novos trabalhos, principalmente na área de raleio químico, visando principalmente o quê? Reduzir mão de obra. Tá, hoje o grande entrave, o grande custo de produção é mão de obra. Então nós estamos desenvolvendo atividades dentro dessa área. Mas na Estação Experimental de Caçador, eu diria que o grande carro-chefe das pesquisas é o trabalho de melhoramento, e que já estamos introduzindo novas cultivares resistentes às doenças e com qualidade igual ou melhor até do que as que hoje estão sendo cultivadas. Nós destacamos também o trabalho que nós realizamos com o lançamento da cultivar Fuji Suprema, que é, é uma mutação da cultivar Fuji Standard e que hoje é o clone mais plantado de Fuji no Brasil. Perfeito. Nós agradecemos e parabenizamos a José Luiz Petri por esse importante prêmio, essa medalha recebida aqui do Governo do Estado. E obrigado pelas suas informações, pela entrevista. Muito obrigado e a gente está à disposição em Caçador. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.